E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Poder falar mal de todos os tipos de nerds, principalmente Policari. O tipo de nerd Policari é o eu acho mais melhor, tirado. Eu acho melhor não cutucar a onça. Eu acho melhor cutucar a onça com vara curta, porque vai que ele gosta. Né? Vindo do Paulo. Depende da vara. Então, como é cutucar onça com vara curta, feio cu, por favor? É muito gostoso. Eita! Eu, na verdade, eu tava falando que a vara curta era sua, mas se você foi cutucado... Não, mas também é gostoso. A parada é a bunda de o contexto. O Freio com ele se queima de jeito tão engraçado, né? Essa atriz não tava comentando, todo mundo tava seguindo ela. Aí... Beleza, mano. Valeu. Eu tô mostrando pra minha namorada essa imagem maravilhosa que vocês publicaram aqui da atriz, a Kate Cassidy, comentando. O Alex. Dá uma vergonha de ser brasileiro. Eu acho errado as pessoas falarem e falar: ah, puta, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Mano, o Brasil é um país mó legal, o único problema são as pessoas que moram nele. Exato. Tirando isso, é um país maneiro. Não, o Brasil assim, é um puta país. Mundo, né? Nem todo mundo tá na merda, né? É só a maioria, né? O pessoal que assiste esquenta só. É o pessoal que gosta de esquenta. Eu me surpreendi muito. Hoje, eu tava no Twitter e eu me surpreendi muito com duas tags que eles conseguiram subir, né? Que é Orgulho RBD. Eu me surpreendi, caralho, tem gente que gosta do RBD ainda. Vocês conheceram uma pessoa que gosta do RBD ainda. O Paulo. E o segundo tweet era Domingo Legal. Caralho? Porra. É lógico, né, cara? Quem ainda dá importância pro RBD se não é Domingo Legal? Porra, velho. Mas eu não sei se tinha alguém do RBD do Domingo Legal. Não, porra, mas o SBT sempre fez propaganda do RBD, até hoje faz. Quem é que gosta do RBD? O Paulo? Não, porra. Vou dar uma dica, começa com Jota. Ah! É. Ela gosta do RBD? Cara, ela deixou de falar comigo pra se escutar, pra assistir novela do RBD. Puta, Alex, e você ficou mal quando ela separou de você, mano. Vai tomar. Não, mas nessa época eu cagava, entendeu? Puta, ela achei, eu tá bom, melhor. Ela achava até melhor porque eu ia fazer alguma coisa, entendeu? Tá que pariu, mano. Era. Mano. Idiota, apaixonado. Maluco, você tem que ajoelhar e agradecer a Deus que você se livrou daquilo. O Farinha deve estar, pô, coitado dessa menina, velho. Não, cara, pois não, é. Cara, não, cara. Eu terminei How I Met Your Mother por causa dela, né? Tá aí, How I Met Your Mother, mais uma que começou muito bem. Mas How I Met Your Mother, pra mim, terminou bem. Ah, teve um final legal. Eu chorei igual uma garotinha. Não que eu não chore sempre. Vindo não, de eu chorei igual uma garotinha. Não que eu não chore você sempre. Você chorou, veio com ponto. Pô, acho que aquele final foi muito... Você chora quando a FS lançou cash, cara, para. Acabou a minha vida aqui nesse... Caralho. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. Sejam bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje a gente vai falar mal de tipos de nerds. A gente vai pegar todos os tipos que a gente conhece: nerd, otaku, geek, gamer. Esse é o podcast que a gente cospe pra cima, né? Exatamente, espera cair na testa. É isso que eu tô vendo. Eu sou Caco Ramone e eu quero saber o porquê o Paulo Icari se considera geek, mas ele não apareceu pra gravar. Falando que o pessoal quer cutucar uma sapo vara curta. Eu sou o Luiz, eu não tenho apresentação original. Parabéns. Aqui é Matheus Farina e mande seu tweet se você quiser que eu leia ao vivo. Esse foi o melhor. Eu sou o Fiocum e eu sou do tipo gordo. E esse é o Alex. Eu sou o Alex. Esse é o Alex, ele tá com cirrose. Esse é o Alex e daqui a pouco não, esse porra, é não, o caralho, foi mal, gente. Tô, eu acho que eu vou gripar. Nossa, tu vai morrer. Sai dessa. Larga a pinga, porra. Larga a pinga. Eu estou um mês sem beber, ó. Eu vou deixar claro. Mano, a gente... Eu sou o Bruce. Não, mano. Oi, eu sou o Alex. Estou há um mês, 4 dias, 5 horas e 2 minutos sem beber. Ó, assim, depois. depois que a gente fez. É, Alex, depois que a gente fez aquele bolão, se o Paulo ia conseguir ou não pegar a Thay, eu juro que eu cogitei fazer um bolão quem vai morrer primeiro entre nós, mas todo mundo ia votar no Alex. Eu desisti. Caralho, mano, não bebo. Eu não bebo tanto assim, cacete. E eu não sou gordo, tá bom. Eu vou pros e-mails. E-mails! 5 milhões no banco. Bem-vindo a mais uma sessão de spams do Vortex Nerd. E essa semana eu estou com o senhor Pedro Ninas. Boa noite, senhoras e senhores. Senhor Pedro Pega Ninas. E aí, seu Pedro, o que o senhor conta de bom? Nada, só estou com vontade de assistir Mad Max, só que ainda não deu. Você ainda não assistiu Mad Max? Ainda não. Recomendo para todas as pessoas que vão assistir Mad Max irem de ônibus. Aí não corre esse risco de vocês querer sair passando o seu carro por cima do carro dos outros no trânsito, né? Tem galera que já faz isso sem assistir o filme, né? Pode ir assistindo, né? Os caras sofreram muito na produção desse filme, cara. É, eu ouvi falar que o deserto, que é muito azar o deserto que os caras iam gravar, como eu virar uma floresta de repente, sabe? Não, puta, eles saíram da Austrália, que é teoricamente suave pra gravar, né? E, porra, os caras foram gravar na Namíbia. Eles ficaram seis meses rodando na boleia do caminhão na Namíbia. É, compadre. Fora que o Tom Hardy tretava com a Charlize Theron, eles passaram as filmagens inteiras sem se falarem. Foda. E, tipo, eles são os protagonistas. Não é foda, minha. Eles passaram a filmagem inteira sem se falarem. Eles se tretaram assim que chegaram pra gravar e ficaram sem se falar. Cara, foi muito problemático essa. E, pô, o filme tá pronto, mocota. Ele tá há muito tempo na gaveta. Foram profissionais e pararam com isso na hora de gravar, né? Sim, né? Deram uma de Marilyn Monroe. Mas, porra, foi muito problemático, tá ligado? Eles conseguirem fazer esse filme, mas o resultado foi muito bom. E esse ano tá engraçado que é a volta dos que não foram, né? É. A gente tem a volta do Mad Max, depois de 30 anos. Poltergeist tá voltando. Esse ano a gente ainda tem Missão Impossível, 007, Star Wars e Jurassic Park. Tem a piadota da semana, seu Pedro Nunes. Diga então. Como uma pá cumprimenta a outra? Eu não sei. Opa. Oh, meu Deus. Boa, foi boa. É, eu tenho uma coisa pra dizer que é muito importante pras pessoas. Que todo mundo já tá fazendo montagem, todo mundo já tá contando aquele moleque lá, o Asa, não sei das quantas, que fez um cabré, como o novo Homem-Aranha. A gente deu essa notícia no site, deu a notícia no cast passado. Só que é importante salientar que a Marvel não confirmou o moleque como o novo Homem-Aranha. É, mas eu acho que ele é uma boa escolha pro Homem-Aranha. Não, sim, eu acredito que ele vá ser o Homem-Aranha. Porque a fonte do Latino Review é muito boa. Só que a Marvel ainda não confirmou. Então vamos com calma. Tá ligado? É porque o hype, justamente porque é o Homem-Aranha, tá muito. Fica, quando é o Homem-Aranha, fica muito grande a expectativa. Exato. Eles ainda estão gravando as cenas que seriam em Wakanda, né? Até chegar as gravações do Homem-Aranha, eu acredito que vai levar um tempo pra eles decidirem quem vai ser o moleque. E tipo, eu ainda não entendi o que o Homem-Formiga tá fazendo em Wakanda. Dá, ele vai fazer parte dos Vingadores. Não sei, mas tipo, do nada ele aparece em Wakanda. Só que é importante salientar, ele apareceu nas fotos, ninguém viu ele com a roupa do Homem-Formiga. Ele pode estar intocado, né? Não. Não, ele pode ser o ator que foi visitar o set. Mas ele não faz parte do elenco? Não, ele faz parte do elenco e ele vai estar no filme, mas ninguém garante que aquelas que ele filmagem, vai que ele vai estar cena. Em Wakanda. Talvez ele só foi visitar o set, não tem ele com a roupa. É, pode ser. Não vai ver, ele aparece o filme todo encolhido, né? É uma boa opção também. No cast passado, no cast de Demolidor, a gente descobriu que a Justiça é cega e o Demolidor também. A gente tem um comentário do seu xará, que pode é o Pedro mandar. De Lara. O cantor? O ator? O que morreu. Ah, ele morreu? Morreu. Faz quanto tempo? Eu não sei nem se ele morreu, na verdade, mas ele é velho, né? Velho não morre. O trabalho do velho é morrer, né? Ele morreu em 2007, cara. Sério, cara? Caralho! Ah, ele tá velho mesmo. Pô, ele é de 1925. Ai, caralho, ele viveu na Segunda Guerra Mundial, mano. Velho pra caralho. Pra caralho. Tava quase fazendo a volta na classificação de velho e ficando novo de novo. O Pedro de Lara, ele pega e comenta assim: guardei pra posteridade não assisti a série, mas minha avó assistiu e disse que é muito boa. É, o cara tem que ter bom humor até o fim, né? Até quando tá morto. Então, deixa aqui seu comentário nesse cast aqui, você, qual tipo de nerd você é, que qual tipo de nerd você acha que a gente encaixa. Você comenta qualquer coisa, cara. Acho que a gente falou merda. Você quer arrumar alguma coisa que a gente falou? Deixa aqui seu comentário, ou então manda um e-mail pra vortexnerdc@gmail.com. Você também deve curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter e assinar o nosso feed no iTunes, certo? Certíssimo. Então é isso aí, fique com o cast que a gente fala de tipo de nerd e fala mal de todo mundo, principalmente do Paulo. Como sempre. A gente tem um podcast pra isso, né? Nerd, vocês se consideram, ou vocês se consideram nerds? Vamos começar melhor assim. Eu, cara, acho que pra começo de conversa, a pessoa que chega e fala eu sou nerd, ela é o pior tipo de nerd pra começo de conversa. Porque ela não é necessariamente do grupo ou uma amante da cultura porque simplesmente gosta. Ela é porque tá na moda hoje em dia. Você acha que a palavra nerd ficou vulgarizada? Eu acho, porque antigamente você ser nerd, você ser DF, era motivo de você apanhar na escola, você ser zoado, essas coisas, sabe? É, e hoje em dia, cara, sabe, eu só ouvi uma pessoa até hoje que considera nerd uma ofensa, que é uma tia minha, mas tirando isso, nunca mais, entendeu? Não, mas hoje em dia todo mundo considera nerd algo legal, né? Mas assim, eu sou da época que CDF era um insulto. Eu também sou. Ah, mas CDF é diferente de ser nerd, cara. Cara, nem tanto. Eu não acho, cara. Eu acho que CDF é um tipo de nerd. O CDF pertence a uma família maior. É, hoje em dia a gente usa nerd pra definir todo mundo que curte alguma coisa e vai atrás e tal. Aí você tem o nerd de jogos e o nerd gamer. Você tem o nerd de tecnologia, que aí se denomina o geek. Então, Você tem o nerd de pornô, é nerd? Não, esse é todos, esse é geral. Aí é o otaku, né? Aí é o otaku. Não, o otaku não gosta de pornô, o otaku não. Só gosta de hentai. Exatamente. Exato. Vamos colocar os negócios. Você acha que o otaku vai ver mulher de verdade? Melhor, tem que ser 2D. Ele não gosta de pornô, ele gosta de 2D, ponto. Não, 2D. Se é hentai ou não, é outra história. E tem que ser louco. Ele tem waifu. Exato, ele tem waifu. Waifu também, caralho, viu? Vai tomar no cu. Poxa, Saber me ama, tá? Ai, toma no rabo. Vai tomar no cu você, feio, com Yami também. É, porque assim, normalmente todo mundo agora se considera nerd, né, cara? Ah, depois de Big Bang Theory, ser nerd ficou cool, velho. Vocês acham que a culpa é do Big Bang Theory? Ah, não, acho não, não, não. Não é do Big Bang Theory, mas ele popularizou. É, eu não diria que é culpa só do Big Bang Theory. Porque se fosse pra culpar alguém, culparia muito mais a Marvel do que o Big Bang Theory. Acho que não é Marvel, cara. Acho mais não, acho nem culpa da Marvel. Não que eu esteja ofendendo a Marvel. Ela foi ótima, entendeu? Acho que... Mas por que a Marvel? Não, eu acho que não é nem a Marvel. Acho que é mais o Batman do Tim Burton lá atrás, cara, que começou não, tudo. Não, mas é que tá. O Batman do Tim Burton não teve a visibilidade que os filmes do universo Marvel tem hoje, entendeu? Sabe? Porque antigamente não se fala... Assim, as pessoas que falam do Batman Burton são... assim, um pessoal que gosta mais de entender o universo cinematográfico voltado para as HQs. Eu Mas concordo. O universo Marvel, ele é conhecido tanto por nós que lemos HQs, quanto o pessoal que não tá, tipo, o cara que curte funk ostentação e o caralho desce o morro com fusquinha dele, com os plaquês de 100, pra assistir o filme do Homem de Ferro, entendeu? Não, esse daí foi assistir o Velozes e Furiosos. O bagulho do Tim Burton, do Batman do Tim Burton, ele revolucionou mais pra quem gosta de cinema, que ele deu uma nova versão pro cara, pro personagem muito conhecido o e tal. O Batman do Tim Burton, na verdade, ele é mais um filme de como seria o Batman na visão do Tim Burton do que um filme de herói de verdade. Exato. Né? Agora, o universo Marvel não, cara. Sei lá, quanto tempo estreou Vingadores já? Umas 4 semanas? Porra, assim, você ainda tá lotando sala de cinema, cara. Assim, eu posso dizer só duas coisas relacionadas a isso. Primeiro, você não viu Vingadores? Não, eu vi. Vai tomando cu, deixa eu falar, filha da... Não, primeiro que o Homem de Ferro, ele também é uma... Ele entra com o pezinho, sabe, na categoria do filme do Tim Burton, porque o Tony Stark do Robert Downey Jr. não é necessariamente o Tony Stark da HQ. Mas isso aí dá pra se desconsiderar. A outra coisa que eu queria dizer era exemplificar a minha afirmação. Porque a vez que eu fui ver o Vingadores, eu fui pra sala de cinema com amigas minhas da faculdade que não conhecem praticamente nada. Uma até admitiu que ela foi lá só pra ver o Thor e o Capitão América. E até aí tudo bem. A gente sentou na sala de cinema e, tipo, sentou um bando de moleque, sei lá, de 14, 15 anos, um bando de retardado mental que agia como criança de 5, fazendo baderna, atacando pipoca no outro, gritando antes de o filme começar, sabe? E quando começou o filme, eles ficaram quietos e tal, só vibravam no máximo na hora que o Homem de Ferro aparecia, na hora que aparecia alguma porrada a mais e tal. Mas no final, sabe, você percebia que eles estavam alucinados por causa simplesmente das cenas que eles acharam legais, porque o cara soltou poderzinho, sabe? O cara fez uma pose legal, o cara derrubou o Ultron de um jeito e tal. Não foram simplesmente pela história, entendeu? E a cena pós-crédito, por exemplo, a maioria não entendeu, entendeu? Não. Eu tive que explicar pra... Assim, eu expliquei bem de leve por cima pra umas amigas minhas que perguntaram, só isso. Realmente o universo da Marvel tá fazendo isso, tá levando muita gente ao cinema, porra, claro, é o que a Marvel quer. Exatamente. E realmente tá fazendo muita gente se considerar nerd por conta de estar vendo o universo Marvel no cinema e um pouco do universo DC, né, na TV, né, porque o universo DC no cinema não existe. Até o Naldo, né, cara, você já viu aquela história do cara, tipo, uma foto que ele tirou e botou, acho que no Instagram, sei lá, que ele só porque ele tava de óculos ele se considerava nerd, já faz um tempo essa porra. Mentira, mano. Já faz um tempo essa merda. Acho que foi o Naldo que lançou um clipe e ele era em animação e uma das dançarinas do clipe era Sailor Moon? Não sei, cara, mas se foi, parabéns. Teve um cara que lançou um clipe de funk aí e era em animação e uma das personagens, tinha várias dançarinas dançando, né, no desenho, e uma delas estava vestida de Sailor Moon. Será que a gente pode dizer então que a culpa do nerd hoje em dia ser popular é por causa desses caras aí, esses sertanejos, esses funk que estão botando personagem de jogos aí? Como... A culpa é do Kuromaki. A culpa é do Kurumada que fez esses moleques assistirem Cavaleiros do Zodíaco quando era criança. A culpa era Globo. A culpa é da Globo. Tudo é culpa da Globo. Cadê a Dilma? Culpa da Dilma. Mas eu não consigo enxergar isso como tão negativo assim. Eu gosto de ver que as coisas que nós gostamos está ficando popular assim, que mais pessoas querem gostar. Tipo, amigas minhas vieram perguntar pra mim a história, me perguntar por que tá acontecendo isso, aquilo. Espero que você também não sabe, né, cara? Assim, a gente não tá dizendo que é uma coisa ruim, entendeu? A gente não tá dizendo que é uma coisa negativa. Pelo contrário, pra Marvel é ótimo, né? Quanto mais dinheiro pra ela, melhor. Não, e sabe o que eu acho? É uma característica do fenômeno, entendeu? A gente, como nerds, vai, a gente quer sempre consumir o máximo de produtos que a gente pode das coisas que a gente gosta. Se mais pessoas estão conhecendo e mais pessoas estão gostando dessa... É ótimo, cara. Isso não significa que a gente vai ter mais coisa pra consumir? Eu acho que causou essa confusão inicial porque o termo que a gente começou logo de cara foi meio hipster, né? Porque a gente falou que, antigamente ser hipster, ser nerd era um título de ofensa, e hoje em dia aconteceu uma moda de nerd, entendeu? Aí ficou um pouco de termo de hipster, sabe? Antes que a gente era um nicho fechado, era bom, agora tá ruim. Mas não necessariamente. Não, né? Agora não tá ruim, cara. Eu acho que tá melhor, né? Tá melhor. Porra, não é ruim. Não é ruim ser nerd hoje em dia. E os geeks? O que fala dos geeks? São o pessoal... A terminologia certa pra eles é o pessoal que gosta de tecnologia? Então, esse termo começou lá nos Estados Unidos, né? Cunhado pra definir o cara diferencial, o cara que não necessariamente curte Star Wars, curte quadrinhos, curte essas coisas mais nerds. Uhum. E sim, de fato, o cara... É até o cara que é um pouco sociável, é um bicho sociável, mas ele é o cara que tá, sabe, ele sempre tem um celular, ele sempre manja de computador, ele manja de... Muito nos Estados Unidos tem aquele... É o maluco que faz TI. Basicamente é o cara que faz TI. Então, por que os do Twitter do senhor Paulicari está escrito que ele é o... Eu acho que é mais por conta de muita gente hoje em dia associar muito geek com nerd, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com a disseminação do termo, o significado realmente se perdeu. Então, por causa disso, acabou se criando uma nova, tipo, como se... Existem também nerds que gostam de tecnologia, óbvio, né? Acabou se englobando das duas áreas, entendeu? Eu acho que acabou se criando uma mescla delas. É a mesma coisa que aconteceu com o termo otaku aqui no nosso país. Pois é, o termo otaku tá no Japão. Não é simplesmente um cara que gosta de... Um cara que é um fã de alguma coisa. Um termo ofensivo. É, geek não, a gente não é tão mais ofensivo, né, lá. Não é mais tão ofensivo assim lá. Não, cara, sei. Ainda é. Todo mundo que vai pra lá fala que é meio estranho vir pro Brasil e ver nego se chamando, bota a assinatura do Twitter, que é otaku e tudo mais, e eles ficam, meu, mas como assim? É a mesma coisa que você falar que você é um idiota, sabe? Porra, feio, cu. Não, eu sou não idiota. Acho mal nenhum. Eu não eu acho mal nenhum. Porque eu vou dizer... Eu aceito. Faz. Deixa eu ver o que tá escrito na minha assinatura do Twitter. Antes. Nossa, falar. Tomara que esteja otaku. Tomara, Deus. Tomara, Deus. Mas eu acho que assim, o termo otaku... Não que otakus não sejam bizarros, eu também acho, mas eu acho que muito da alcunha do termo, ele também não tá um pouco atrelado à bizarrice do japonês no geral. Porque sejamos francos, o japonês é bizarro por si só, né? Em tudo, então, em relação a tudo. Então, é que assim, o otaku lá no Japão, ele pode ser o cara que é paranoico por qualquer coisa, tá ligado? É, tipo, por trem, tá ligado? Exato, tem aquele anime Otaku no Vídeo, que ele mostra bem isso. Ele mostra um pouco da criação da Gainax, que é o estúdio que fez o Evangelion, e ele meio que mostra... algumas cenas com atores, mas fingindo que são otakus em todos os sentidos. Então tem um cara que ele é otaku por propaganda de televisão e mostra o cara sentado assim numa sala, cheio de fita cassete, tá ligado? Só com propaganda de TV. Tem o cara que é otaku por arma e mostra ele brincando com aquelas arminhas de brinquedo. O otaku no vídeo mostra bastante isso. Lá no Japão, se você for viciado em alguma coisa, se você for viciado em pneu, você é um otaku de pneu. Entendeu? Por isso que é bizarro pra caralho. Mano. Aqui no Brasil, eles destruparam um pouco, né? Transformaram otaku só quem é fã de anime, mangá e tal, e cultura japonesa. Né? De cultura asiática. Que pros otakus, em geral, é só anime e mangá, né? É. Vamos falar a verdade. Não, mas é porque também tem música coreana no meio, entendeu? Tem gente que é otaku. Aí que diferencia. Quem gosta de música coreana já não é otaku, é K-popper. Não poderia ser classificado. Ou como diz, assim, ou como é diz, K-popeira. Eu acho que todas essas coisas é, sei lá, eles acabam colocando tudo otaku como uma cultura oriental em geral, sabe? Não é só anime e mangá, por exemplo. Mas as pessoas que estão olhando de fora, otaku é otaku. O cara gosta de coisa japonesa oriental, ele é otaku. Tá, mas a gente já se chafurdou nesse meio, cara. Vocês sabem que quem se denomina, porra, eu sou otaku, só assiste anime e lê mangá. O Japão é o quê? Comunista ou capitalista? Exato. Ah, não sei. Capitalista pra caralho. Então, a pessoa não sabe. É bizarro, é. Ele é capitalista pra caralho. Qual é a religião do Japão? Otaku. Buda. Otakismo. Budismo. Não é shintoísmo, não? Shintoísmo. Budismo é mais acontece mais no, na China. Não, a religião predominante do Japão não, é o shintoísmo. Peraí, a China não é ateia. A China é ateia. Não, a China pode ter muitas religiões, mas não é ateia, não. Segundo a Wikipédia, a religião do Japão é Wikipédia, puta que pariu, viu? Shintoísta. Ah, tá escrito aqui, shinotista. Na Wikipedia. Shinotista. Valeu. Não, falou o maluco do otakismo, cara. Shinoísta. O otaku, ele é um maluco meio diferente dos outros, porque ele tem peculiaridades, tá ligado? Tipo, falar a frase inteira em português, a última palavra sem japonês. É, isso é verdade. Isso, na verdade, otaku não tem gato, mas tem neco. Otaku tem neco, né? É, por que então as pessoas acham ridículo a pessoa que faz isso em japonês, e tem tanta gente que usa termos em inglês no meio de uma frase? É porque você acha que... Tem que ver, cara, ele fala inglês como uma segunda língua, o cara é bilíngue. Não. Por que você acha que a gente não chama o Matheus pra todos os... Não, eu tô falando da pessoa. Por que você acha? Porque eles acham que eu sou meio asshole. Exatamente. Não, então, mas eu não tô falando de uma pessoa que tenha um domínio da língua e, tipo, por essa frase ter mais sentido nessa, na língua inglesa do que na nossa língua. E, tipo, as pessoas que com quem ele tá conversando entendem o significado dela, assim, que ele tá usando a colocação dessa hora. Tô falando um cara que simplesmente usa por modismo, entendeu? Não tem nenhuma palavra na cabeça agora, né, pra exemplificar, mas tem gente que faz isso. Ah, cara, eu não diria por modismo, tipo preguiça. É, então, por que que um cara que faz esse tipo de coisa, ele não é tão hostilizado quanto um cara que fala desuyo, entendeu, no final da frase? É porque é mais comum, né? Acontece de forma... Então a gente é mais dominado pelos Estados Unidos, imperialista, né? Cadê o Jota nessas horas? A cultura deles tá sempre em volta na nossa sociedade. Exato. Tá, mas assim, eu... Não vai ser idiota, vai, seja bom. Não, sim, concordo. Pra minha namorada, se chama Neko e ela não é otaku por causa disso. Não, a questão não é o nome do gato ser neco. É falar que ela tem um, tá ligado? É tipo, ela tem um neco, entendeu? Tudo que o otaku vê é kawaii. Tá. Entendeu? Minha namorada tá fazendo um TCC sobre termos kawaii. Vambora, vai. Vamos passar pra próxima. Nós vamos... Caralho. Mas nós estamos generalizando demais. Senhora Farinha. Porra, senhora Farinha. O que você tem a dizer sobre isso? Não. É, valeu. Obrigado. Senhora do Twitter. O bagulho é o seguinte... Primeira dama do Twitter. É, primeira dama do Twitter. Eu gosto muito dos otakus, que é a parada que mais me irrita com eles. O pessoal que gosta de cinema, que gosta de assistir filme. Tem um filme ou outro que o pessoal concorda que é uma bosta. Sei lá, Demolidor do Ben Affleck, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, eu estou atacando o Policari nesse momento. Eu percebi. Cavaleiro do Zodíaco. Consegue diferenciar assim o que é bom, o que é ruim, o que é uma merda? O otaku, em geral, qualquer anime é a coisa mais genial do mundo, tá ligado? A coisa mais foda do mundo. High School DxD é exato. Caralho, High School DxD. Eu não sei se é porque... Conheço, cara. Eu conheço gente que até hoje em Deus a High School DxD. Ué, tio Phil. Tio Phil. Ele fala o quê? Que faz esporte, o roteiro é genial. Porra, Belé fodeu mesmo. Mudei a cabeça desse cara. Assim, cara, eu não sei o que que é. Se é o cara que ele gosta muito daquela mídia e ele fica desesperado pra conseguir consumir ela... Ou se é porque, não sei, o cara não tem um senso crítico suficiente. Cara, todo anime que os caras lançam é a coisa mais genial do mundo e é de quem falar mal, tá ligado? Isso é um ataque ao cara que falou que vocês não podiam se considerar otakus porque não gostaram de Death Note. Não é um ataque ao cara, mas ele é um bom exemplo, né? Ah, eu gosto de Death Note, mas daí eu não me considero um nerd otaku. Desculpa, cara, eu fui nos eventos aí, eu vou em Anime Friends, eu vou até esse tipo de evento e assim, os caras que estão lá, eu vou dizer que eu sou bem normal, cara, perto deles. Sim. O mais bizarro de nós aqui é muito normal comparado com eles. A gente tava no Anime Friends, o Luigi inventou de participar de um quiz maluco lá no meio do evento. Mano, a gente tomou um pau dos caras, velho. Ou você sabe a letra inteira da música de cor, tipo, pra cantar lá no não dá, velho, não dá. Esse cara... Ah, ok que o Luigi vacilou, ok. Olha a culpa do Luigi. Eu falei que okay. Olha, isso foi um ataque direto, hein? Ok que ele errou o nome da Erisa, ok. Ah, quem é Erisa? Do Fairytale. Não, tá, sai daqui. Não, a pergunta foi... Que nojo de você, Luigi. Eu nem lembro mais qual foi a pergunta. A pergunta foi qual era a cor da do olho da Erza. Ah, não. A cor da calcinha. Lembrei. Do olho da Erza. A pergunta é assim, o nome dela é Erza Scarlet, né? E é por causa do cabelo, que é vermelho. Aí perguntaram o que ela tinha de vermelho, acho que o animal falou que era o olho. E eu lembro de estar de longe e ouvir ele falando no microfone. O zóio. E o pior é que ele fala igualzinho mesmo. O cara, ele já se ajoelhou pro senhor K. Ele ainda tem um pouco de dignidade, vai lá. Nossa, ele tem um pouco de dignidade porque ele se ajoelhou pro senhor K. Meu não, Deus. Não, porque ele não sabe exatamente o que é o jogo do cabelo. Ganhou muitos pontos com a sociedade, realmente, Eduig. Parabéns. Não. Você realmente é uma pessoa melhor. Né? É, praticamente um barão. Pronto aí, outra discussão boa, hein? Outro tipo de nerd, hein? Os caras que endeusam. Os jovens nerds. Podcast. Né? Os caras que Deus são podcasters, né? Gostando disso, a gente já atacou o Paulo, agora a gente vai atacar o Matheus. Eu em Deus, o jovem nerd, é isso que vocês estão falando? Pouco vai, cara. Pouco, vamos vai. Lá, então. Destilem seu veneno, tô aqui. Um dia desse você comentou no Twitter que você não liga muito pra futebol. Eu não posso falar muito também. Eu acabei de voltar de novo. Eu não posso falar nada. Eu também, Deus, Matheus, tamo junto nessa. Pode descilar o veneno aí, cara. O pessoal do Playcast, que é amigo nosso, deram um apelido pro Luigi, que era, como é que é, Jovem Bieber? Jovem Bieber. Jovem Bieber. E, assim, eu tenho um pouco de medo da galera que é muito fã do Jovem Nerd, tá ligado? Eles são meio bizarros, né? Assim, eu admito, por exemplo, que eu gosto, por exemplo, de um podcast chamado MDM. Só que eu não sou retardado como muitos fãs deles são e como os fãs do Jovem Nerd são, entendeu? Não, eu gosto do pessoal que é fã do MDM. Por exemplo, assim, eles se juntam e vão falar, mano, vamos escrotizar o Omelete? Mano, vai todo mundo nos comentários do Omelete, velho, escrotizar os caras. Não, então, mas é que tá, eles escrotizam o Omelete, mas eles também escrotizam o próprio MDM, entendeu? Sim. Pô, tipo, por exemplo, os caras, a primeira vez que eles lançaram uma camiseta, o cara comprou uma camiseta só pra postar uma foto dele e secando a casa, usando a camiseta como pano de chão, entendeu? Eu tava vendo o cast deles, estavam comentando, eles estavam participando de um concurso, né, e pediram pra galera votar. galera, a gente não vai botar porra nenhuma, não sei o que, vocês que se fodam. Quando foram ver os resultados, eles foram o último podcast. Nossa. A galera não votou mesmo. Caralho. Não, realmente, eles não votam, eles estão pouco se fudendo, é sério. E é legal que a galera xinga o pessoal do podcast no comentário e o pessoal do podcest xinga a galera que comentou, tá ligado? É, e os caras lendo na leitura de e-mails, os caras xingam os comentaristas, entendeu? É, não, tá lá. É um maluquice, entendeu? O nosso feed tá no seu cu. É. E são melhores do mundo. É, melhores são do melhores mundo. Do mundo, cara. Eles, na minha opinião, são o melhor podcast do Brasil. Entendeu? Algum dia eu ouço. Eu tô, assim, eu gosto muito de ouvir podcast. Eu parei de ouvir música, eu só escuto podcast ultimamente. Jovem Nerd. Não. Eu era viciado em Jovem Nerd. Eu era viciado em Nerdcast mesmo. Mas agora eu só tô ouvindo o 99 Vidas. Nossa. Falou. Opinião tchau. Cada um tem a sua e dá quem quer. Então. Acho justo. Inclusive, eu tô oferecendo, se alguém tiver assim. Nossa, mano, para com isso, cara. Ô, Feio Kun, quando você fala com essa porra, tá zoando. Só pra deixar claro. Você sabe que o pessoal do seu trabalho escuta isso aqui, né? Não, mas é pra eles mesmo que eu tô oferecendo. Ah, tá, beleza, então. Na hora do almoço, né? É pra ele que você tá oferecendo o cu. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui, que quando eu dei a ideia da gente fazer um encontrão, não ia rolar esse tipo de coisa, tá? Só pra deixar claro. Ah, eu tava tão feliz. Eu com isso, você se segura, entendeu? Segura. Poxa. A emoção, segura. Estragou uma fim de semana. Segura a periquita. A gente tem mas assim, outro público legal de nerds, assim, que dá um pouco de medo, é a galera que é muito fã de cinema. Ah, os tênis verdes. Que puta, mano, fala mal do Hitchcock que eu te mato, tá ligado? Cadê a amiga do João essa hora, hein, Luigi, né? É aquilo, você tem que saber que... Pois é. Você tem que falar que o Kubrick é o maior gênio do cinema, se você nunca assistiu um filme dele, mas ele tem que ser. Eu admito que o trabalho do cara é foda, mas eu não tenho cu pra assistir um filme dele. 2001 tem que ser a parada mais genial do mundo. Tipo, 2001 tem a trilha sonora tão lenta quanto o filme, mas tudo bem. Cara, vou ser sincero, eu nunca assisti 2001. 2001? Não tô perdendo nada, tô perdendo nada. Ah, cara, vai tomar no seu cu também, né? Assim, vale a pena você assistir, porque é um dos clássicos, sabe? É realmente muito bom, mas, sabe, você tem que ter noção que é um filme estupidamente lento e você tem que estar preparadíssimo. Você tem que ter noção que é um filme sobre uma jornada no espaço e os 30 primeiros minutos é a evolução humana. Pois é, não, tudo bem, fora isso. Mas você tem que ter noção que se você reclamar disso no Twitter, você vai ser ameaçado de morte. É verdade. Ou os fãs de Kubrick não tem Twitter. Tem. E é o que mais usam. É, esses caras que são viciados em mesmo, eles são chamados de tênis verdes, né? Mas eu nunca entendi, não. Por que são chamados assim? Porque se você é uma pessoa sensata, você não compra um tênis verde de limão, cara. Eles usam essa porra desse tênis verde pra se identificar na multidão. Ou seja, eles são chatos, tão chatos e dois ao mesmo tempo, né? Uhum. E a gente já tá entrando no termo do nerd cinéfilo? É, então, o cinéfilo é um cara meio cinéfilo bizarro. Cinéfilo é tênis verde, né? É, o cinéfilo é o tênis verde, é um tipo de nerd. Cinéfilo é um cara meio bizarro. Ele é um cara meio... É o cara que assiste tudo, tá ligado? De cinema japonês a sei lá, cinema russo. Errado ele não tá, cara. Esse cara não tá errado. É o cara que só assiste cinema no Itaú Cultural. Mas, cara, entre nós, a sala do Itaú Cultural é muito boa. Não, é muito boa. Eu assisti um filme lá já. Ele é bem legal. É. Tirando a parte que, assim, eu fui assistir o filme, demorou meia hora pra eu conseguir dar play no filme. Mas não, a sala é realmente muito boa. Então, eles estão de parabéns. Os filmes que eles publicam são bem legais, mas o cara só assiste cinema no Itaú Cultural e ele reclama se você falar que, eu fui no cinema que assisti Vingadores. Vingadores. Ah, você é que financia esse. Mas aí esse é aquele máximo de estereótipo, né? Imperialista, aí é foda, mas tem. É, problema. Ou chega e fala, porra, isso não é arte, tá ligado? Assim, foda-se, isso não é arte, caralho. Então, assim, o problema. O problema não é o cara assistir o cinema arte. O problema é o cara achar que todo mundo no universo tem que assistir o cinema arte, tá ligado? Tá aí, o problema não é você ser maluco. O problema é você querer que as pessoas sejam malucas também. E você criticar as pessoas que não assistem o cinema. Que nem o Luigi tava falando. Puta, você assistiu Vingadores, isso não é arte, cara. Assim. Se o cinema fosse. Se a arte foi feita só de arte, a arte não se sustentaria, entendeu? Exato, tem que ter umas merda no meio. Sabe? Não é nem merda, mas tem que assistir os filmes do Adam Sandler, tá ligado? Tem que ter algumas coisas que simplesmente satisfaçam a nossa vontade de, sabe, sei lá, eu quero ver só um filme de porrada, entendeu? Só que eu quero ver só um filme de ação, mas que tem uma historinha. Então, eu até concordo com o Jovem Nerd Nerdcast da semana passada, que ele falou, porra, o Van Gogh tava fudido se tivesse feito fazendo arte hoje em dia, né? Tipo, ia lucrar com o Van Gogh. Ah, o cara não ia poder lucrar agora, né? Tá ligado? É, não pode vender arte. Se bem que o Van Gogh foi o. Ele, hoje em dia ele não ia ser valorizado. zoado, né? Só quando morresse. Mas naquela época ele não era também. Assim, a pessoa tem que entender. Você assistiu Doctor Who, né, Ficou? As pessoas têm que entender. Você que é chato e é cinéfilo maluco, que só pensa em cinema arte, você tem que entender que se não fosse Batman Cavaleiro das Trevas, o Nolan não ia fazer o Interstellar, cara. Pois é. Ele não ia ter moral pra fazer o Interstellar, tá ligado? Como é que ele ia conseguir só chegar e ganhar o dinheiro pra fazer, produzir o Interstellar? Só uma pergunta, o Interstellar é tão bom assim que... Tipo, cara, a galera fala, do... Tem gente que fala muito mal também. A galera que, do Tênis Verde tá gostando bastante, tá falando que é o novo 2001. Não, mas eu sei... Novo 2001, vamos com calma, não, né? Eu ouvi exatamente isso. Vamos com calma. Eu tô falando ignorando os Tênis Verdes colocando alguém realmente relevante na história. Eu gostei, cara. Eu gostei. Eu gostei, mas... realmente. Tá, vamos ouvir a pessoa daqui. Quem gostou? Eu não assisti. Eu não vi. Eu não assisti. Só eu. Eu não assisti, mas as frases que eu ouvi foram: ah, esse é o novo 2001, cara. O filme é muito bom. Não, também não. O novo clássico de ficção científica do nosso tempo. Muitos falam que o Gravidade, né, é o novo clássico. Né? O Gravidade é muito bom. É, então. Melhor que Interstellar, diga-se de passagem. Também vou dizer que não assisti Interstellar nem Gravidade. Pois é. Ah, cara, faz tempo que eu não vejo filme, que eu não paro pra ver filme bom. Eu garanto que High School DxD todo mundo assistiu. Eu não assisti muito bem essa área, mas aquela força que puxa eles pro espaço é meio confusa pra mim. Só que assim, o cinema, ele é um cara que também dá medo. Porque ele tem essa parada, tem que ser bagulho de arte, não sei o quê. E ele também se recusa a ir em grandes salas de cinema, né? Tipo, de shopping, por exemplo. É, não, ele não vai no UCI, ele não vai no Kinoplex, ele não vai no Cinemark. Ok, é um pouco irritante, eu concordo que é. Mas o que que é irritante? A organização não é lá essas coisas. E você escuta umas bizarrices no meio do filme, tá ligado? Fora o desrespeito que o pessoal tem com a sala, né? Ah, mas aí é o público, né? Sim. Aí é o Brasil, né? Se você for num... É o mesmo problema do país, né? O país é legal. Exato. Vai num cinema. Faz o seguinte, vai num cinema dos shoppings da Jardim. É tipo, é outro público, né? Ou vai ver, sei lá, Vingadores 2 numa segunda-feira, 1h. Puta, aí só vai pegar os vagabundos. Aí só vai vagabundo, né, porra? Não é gente diferenciada. Por exemplo, eu assisti o Entre Abelhas esses dias. Quero ver. O novo do Fábio Porchat. Que ele para de ver as pessoas, né? Ele vai parando aos poucos de ver as pessoas que estão no convívio dele. E aí, esse filme é bom? Eu gostei, cara. Por incrível que pareça, eu gostei. É do que? De comédia? É o quê? É um drama? É um drama, mas com como é o Fábio Porchat e tal. É o clique brasileiro, pronto. Não é o clique brasileiro, tá louco? Ah, o clique é comédia, mas tem um pouquinho de drama. Caralho, me fala drama do clique, por favor. Qual que filme que o Adam Sandler fez que tem drama? Caralho, cara. Que filme você tá assistindo, brother? Qual é a drama? O cachorro comendo o pato de pelúcia? Não, o drama de clique isso é o... Isso é muito dramático, hein? Eu fiquei muito triste. No final, não, que você percebe que você tem que dar valor à sua família. Caramba. Não, mas então, enfim, vai. Você tava assistindo Entre Abelhas e aí apareceu o Adam Sandler, o que foi? É, apareceu o Adam Sandler conversando com o Fábio Porchat. Essa cena seria legal. Tá certo, mas o que o cu tem a ver com as calças? Calma, deixa eu terminar, velho. E ele é um final que ele não explica muito bem. Ele deixa você pensar no que tá acontecendo, né? Tá. Não gosto de pensar nos finais. O que não dá muito certo com o Brasil, né? Exato, é nesse ponto que eu quero chegar. Eu tô saindo da sala de cinema, eu tô descendo as escadas e tem dois malucos nos degraus atrás de mim, né? E eu escuto um cara pegando e falo assim: puta, mano, eu não entendi muito não, mas tá suave, vai sair o parte 2, a gente assiste. Ai, pá, puta que pariu. Que eu fiquei pensando, mano. Brasil, nego tá esperando a Central do Brasil 2 até hoje, né? Caralho. Por quê, mano? Ela e a Fernanda Torres, a esposa dela e quem mais? O menino. Já tá velho. Caralho. Fernanda Torres vai chegar no menino e vai apresentar a esposa dela, Central do Brasil 2. Que é minha esposa e ela é sua mãe. E era pra ela que você tava escrevendo as cartas. Nossa, e toca o Inception. Enfim, próximo tipo de nerd. Eu, o gordo. Nerd não, gordo, o, todos nós enquadramos. Gordo não, não é todos. Gordo é um tipo de gente que não consegue emagrecer. Aí eu não me sinto especial, ou não quer. Gordo é um tipo escroto, próximo. Gordo é um tipo zoado mesmo. Depende do gordo, enfim. Cara, eu não suporto o gordo. Olha pra um gordo assim. Não aguento. Você pensa, né, filha da puta, porque não emagrece, né? Né? Foda-se, vamos falar de outra coisa, por favor. Eu curto o gordo, porque tipo assim, vocês já sentaram do lado de um gordo no busão? Já. Eu já. Né, você com certeza. Eu quero um sentou do meu lado. Cara, você vai sair, tem aquele micro espaço pra você passar, né? E o filho da puta, no lugar de se levantar pra deixar você passar, ele só vira. Mano, não vai fazer diferença, você é uma bola. Você é largo. E além disso, ocupa um espaço de quase duas cadeiras. Eu sei que esse não é o tema do cast, mas ninguém senta do meu lado no Desafio. Porque não cabe, né? A pessoa olha assim, puta, mano, eu vou ter 2 centímetros de banco, fica em pé, que se foda. Eu já sentei do lado de um cara que eu tava carregando a minha mochila e a banha dele, tá ligado? Eu, inclusive, cogitei guardar minha mochila no meio da banha dele, só que eu fico com medo de perder ela. Eu quero usar esse espaço aqui pra pedir desculpa a todas as pessoas que já sentaram do meu lado no busão. Você só é um nerd gordo. Eu sou só um... Não nerd, mas eu sou só um gordinho granudo. Vocês consideram nerd, Fico? Eu não. Eu tenho o que aqui, velho? Eu não tenho nada pra fazer agora, eu decidi participar. Vocês consideram o que, cara? Eu me considero gordo. Além de gordo, porra. Eu me considero gordo. Um pouquinho carismático. A gordo? Realidade também te considera gordo. É, o... Quem mais te considera gordo? Seu médico? Minha mãe não. Seu cardiologista te considera gordo? A fita métrica. E aquelas que fita que, sabe, que enrola na barriga do gordo. A balança da farmácia. Falou. O cara usa uma trena pra se medir. É, a balança da farmácia. O ponteiro do feio com vai. Pra eu te considero gordo. Qual é? Exatamente. Só uma pessoa tá no meu RG. Vez. Tá no meu RG, inclusive. É tipo habilitação, né? Tá lá, precisa de lente corretora, aí no seu é gordo. Exatamente. O tema, né? O tema pegou um atalho. Não, foi... é porque o meu peso tá desviando do assunto. Não, o seu peso tá empurrando o assunto. Vocês consideram alguma coisa além de gordo, otaku, nerd, geek, então, punheteiro? Nos ambientes que eu frequento, as pessoas geralmente se referem a mim como nerd. Mas eu tenho esse problema em me considerar nerd. Tem um problema de personalidade. É, porque eu gosto daquilo que eu gosto, não que você eu não gosto. Se aceita, né? Você não se aceita. Não sei se bem se eu sou nerd, porque eu gosto daquilo. Fala a verdade. As pessoas falam que você é nerd e aí você não viu Star Wars, aí você se sente mal. Exatamente. Tipo, Star Wars eu não assisti. Eu assisto porque você não, precisa ter assistido Star Wars. Era nerd. Ah, é pra algumas pessoas sim. É porque meio que existe essa necessidade, sabe? Que é como se a sociedade nerd falasse que você, pra você ser nerd, você precisa se afirmar assim, entendeu? É, pra você, ser otaku, você tem que ter assistido Death Note e gostado de Death Note, né? Você tem que ter gostado de Suzume Haru Hino Yutsu, entendeu? Exato. Pra você ser otaku, você tem que assistir todos os animes da temporada, né? Exatamente. Tipo, eu assisto anime, eu assisto seriados. Eu gosto de programação, acho divertido pra caramba. Então eu não sei onde eu me encaixo. Então, Caco, por que você botou Vortex Nerd no nome do blog, ué? Eu queria chamar público, né? Pensei assim, mano. Eu quero convidar a galera do Jovem Nerd. Eu quero uns fãs malucos. Exato, exatamente. Eu quero ter fãs malucos também. Então você foi só pela popularidade do termo. Até hoje não deu muito certo, né? Exato, né? Mas a gente... A gente tenta, né? Exato. Eu pensei assim, mano, qual é a melhor maneira de eu comer uma galera na internet? Até agora não deu certo, né? O Tinder não existia na época, exato, né? Exato, não tinha ainda, né? Aí ficou desse jeito, né, cara? Mas também não sei porque eu coloquei Vortex Nerd, né? Sendo que um dos administradores não é nerd, ele é geek. E você, Caco? Já que estamos falando de administradores, e aí? Vocês consideram você se considera nerd? Ah, cara, não. Você não se considera nenhum tipo de nerd? Eu não me considero... Não, pior que não, cara. Porque, assim, eu sou um cara muito revoltado com a vida, sabe? Ele é punk, né? Eu era punk, né, cara? Eu era punk. É muito triste. Cara, eu tinha uma banda punk. É muito triste eu ouvir a galera falando: nossa, você tem cara de nerd. Eu fico pensando, mano, que merda, velho. Eu tinha uma banda punk. É sério, você tá chegando. Eu sempre ficarei com umas zoeiras. Não, eu tinha uma banda punk. Qual que era o nome? Seco. Pai, não é. Era Ácaros. Ácaros. Eu era o vocalista da banda e cantei uma música só, cantei. Eu não consigo associar o Caco a uma banda. Dá uma paninha pra gente, cara. Quem nunca foi membro de banda, né? E só durou um ensaio. Eu nunca fiz uma parte de banda, não. Banda não. Você nunca fez parte de banda? Não, cara. Então tá, né? Eu fiz, cara. Não, hoje em dia é assim. Hoje em dia é quem nunca foi membro de blog, de podcast. Quem nunca foi membro de podcast que não deu certo? Exatamente, eu fui membro de três. A gente. Nesse momento agora, né? Quem nunca teve um blog que não foi pra frente? Tá certo. Quem nunca teve um vlog também que não foi pra frente, né? Ô, Halloween, que leque, meu Deus. Não, nesse momento foi pra mim. Nesse momento eu tiro pra mim mesmo, porque eu tinha um. Você tinha um vlog? Eu tinha um vlog. Você fazia o diário do Alex? Não, era um vlog com amigos e não deu certo, entendeu? Só arrumou o quê, cara? Cachaça, posto. Temas aleatórios, entendeu? Aparecia um tema e a gente gravava. Mas, no fim das contas, eu gravei muito mais do que eles e depois eu desisti. Eu falei, chega dessa merda. Quem faz essas paradas? Pode ser considerado nerd? Vlog? Você considera ele a Kéfera nerd? Vlog? Você consideraria o Felipe Neto, né, Rod? Né? Bons pontos a ser cogitados. Você consideraria o nerd não hipster? Você consideraria o cara que faz um vídeo falando de M&M's, né? Não zoeira. Pois zoeira. É. Pode falar que é nós que tá. Um cara que tem um canal chamado Otakissis, pô. É, o cara que tem um canal chamado Otakissis. Não, esse já é Otaku. É, supõe-se. Será que existem otakus de gordos? Otakus de gordos? É, tem os otakus de trem e os otakus de gordos. Pessoas que gostam de gordos. Gostam de gordos. Exatamente. Tem um fora do Totoro. Isso, eu acho que isso é uma tentativa subliminar de dizer que ele quer que ele precisa de uma namorada, hein? Exato. Ou de um namorado. Mas fica no ar aí, não vou falar nada. Exato. Ou dos dois, né? E a gente não sabe, mas o Feio Cu é bico. Pode ser os dois, eu não consigo mesmo. O Feio Cu quer fazer uma noitada. Também tem um nerd cientista, né? Um nerd científico, né? O cara que gosta de... De ciência? O cara que é nerd porque ele gosta de alguma área de ciência, entendeu? Você gostar de biologia? Eu acho que eu me considero muito mais um tipo de nerd por causa do meu gosto por biologia, por veterinária. Mas não por veterinária, porque tem muito vaqueiro que... Tem muito da gente da minha sala que é vaqueiro que eu acho que, em última instância, seria considerado nerd. Cara da minha sala que é vaqueiro, tá bom. Não, assim, é porque, assim, veterinário tem muito vaqueiro. É, gente, tá bom? Respeito. Não, é porque, assim, a gente tem que explicar com o Alex, não tá falando veterinário em São Paulo, onde os malucos cuidam de gato de pet shop, né? O Alex é roots, o Alex tá lá no, na roça estudando sobre cavalo, tá ligado? Tô no interior da Paraíba estudando sobre cavalo e muito, principalmente sobre ovelha e cabra. Então. É bem estilo aquele anime, né, da criadora de Fullmetal. É praticamente a sua vida, cara. É um moleque da cidade que foi estudar sobre veterinária numa escola agrícola da roça. Porra, legal, verei. E era autora do Fullmetal Alchemist. Então, mas você se considera nerd no meio dessa galera? Eu acho que me considero. Assim, se eu fosse olhar pro grupo no geral, assim, das pessoas que eu converso e tal, eu diria que, comparado com eles, eu sou bem nerdão, sabe? Porque os meus gostos são muito mais próximos desse tipo de cultura do que o deles. Comparado, por exemplo, com nerds mais freaks, eu diria que eu não sou, porque, assim, por exemplo, o ambiente que eu convivo não é o mesmo tipo de ambiente que eles são acostumados a conviver, não é, assim, o nicho que eles vivenciam não é o mesmo tipo de nicho que eu vivencio, entendeu? Eu diria que eu tô entre dois mundos, entendeu? Só que, assim, você perto deles é nerd, mas perto dos nerds você não é nerd. Caralho, eu fui muito isso aqui agora. Eu não consigo me identificar em nenhum dos dois casos. Saquei. Você é um cara no meio da média. Eu sou o John Carter, entendeu? Carter. Exato, eu sou o John Carter. Tá aí, nerds preguiçosos. Se eu derrubo 10 reais na rua, eu considero que eu vou precisar desses 10 reais. Vale, tipo, 10 reais eu deixar ali no chão. É tipo aquela piada, né? Tá viu? O Feio Kun, quando ele acha 10 reais no chão, ele guarda pra pensando no futuro. É tipo aquela... Uma vez... Comprou de cachaça, né, filha da puta? Achou os 10 conto, foi lá... Não, calma, não, nem comecei a história. Eu achei 100 reais uma vez na boca de um caixa. Só tô salvo. Vou pagar as contas que eu tô precisando e tal, essas coisas. Eu cheguei nas cidades dos meus avós, eu gastei. Boa. Eu gastei com cachaça. Eu não falei. Cachaceiro, hein? É aquela piada, né? Tá dois baianos andando na rua, aí eles veem um cara deixando cair uma nota de 100 do outro lado da rua, né? Eles pegam e pensam, puta, meu rei, se o vento tivesse do nosso lado, a gente ia ganhar do dia. E você, Luigi? Tá escutando todo mundo falar, e vocês consideram nerd, você que está com essa bonita foto com a caneca do Darth Vader? Sim, cara, por que não? Discorra por quê. Isso é nerd. Ah, porque, vamos dizer que eu gosto muito da cultura nerd, em geral, não é só, sei lá, Star Wars e outras coisas, sabe? Eu gosto de tudo um pouco que tem nessa cultura. Até anime eu tô vendo recentemente, olha aí, quem diria? Ah, pô, eu também vejo anime, e aí? É, então, isso faz você um nerd também, por que não? Mas aí que tá, tipo, qualquer um que assistiu anime é nerd, então. Então o cara que, quando sei, era não, criança, assistiu o Cavaleiro do Zodíaco era nerd. O cara que viu o Dragon Ball é nerd. Acho que essa pessoa que, ela utiliza essa cultura, ela se alimenta em traços dessa cultura, eu acredito que ela pode se considerar nerd. Ela seria, na minha opinião, seria um simpatizante, não? Mas o cara que bebe uma vez por semana, ele pode ser considerado um alcoólico? E o cara que se afunda na cachaça? Aí é diferente, entendeu? Ele pode ser considerado um alcoólico? Olha, Alex, Alcoólatra, Twitch, na verdade. Você se afunda na cultura nerd como se fosse sua cachaça diária? Sim, eu vejo aqui todo dia, vejo anime, vejo Star Wars, não todo dia. Mas né? Assim, mas você só assistiu anime e você só assistiu filme, sei lá, só assistiu Star Wars, te transforma no nerd? Não, eu acho que se você usar o seu tempo livre pra consumir esse tipo de coisa, faz de você. Mas a questão de que nem a gente chegou no consenso no começo do cast, que o nerd é o cara que vai além do que ele gosta. Então, assim, você só assistir te transforma num nerd? Porque você só assistir, você tá sendo passivo. Ah, gostei, Capo, gostei. Porque o nerd é um cara que ele vai pegar um tema e vai se aprofundar e vai... Exato, você só assistiu o anime. Isso sempre foi clássico, cara. Você assistiu o anime e deletou. Te transforma num nerd? Ou num filme, sei lá, qual que for, assim. Cara, acho que quando você pesquisa, você entra nesse universo de cabeça, você acha um nerd, sim, cara. Sim, quando você entra no universo de cabeça, você é um nerd. Não. Mas você só vai no cinema, só assiste Mad Max, o Mad Max 4. Foda-se os outros três, foda-se o que tá por trás de toda a história, tanto da história como conceito, quanto da história da produção do filme, whatever. Você só assistiu o filme, te transforma no nerd. Eu dei um tapa no microfone muito bonito agora. Eu percebi. Eu não vi o banho. Não, cara, aí não, né? Mas no meu caso, Eu entro de cabeça nesse mundo nerd, cara. Eu gosto. É um. Não diria hobby, porque. Tanto que eu trabalho, estudo, mas. Mas o hobby é exatamente isso. É uma parada que você faz fora do seu trabalho de estudo que você curte. Sim. Então ele é um hobby. Não, mas, porra, mas mesmo sendo hobby, eu entro de cabeça, sabe? Eu leio. Mas a galera que tem como hobby. A galera que tem como hobby fazer drobadura de papel também vai de cabeça. Então, mas aí eu me considero um nerd. Eu sou um nerd, cara. Fala vida longa e próspera toda vez que você sai de algum lugar. Senhor, Patia, vida longa e próspera. Não, porque eu não conheço. Tá bom. Não, porque sua tia vai te achar maluco, né? Então, por isso mesmo. Qualquer pessoa ia achar. Ô, Patia, você fala em Klingon com as pessoas? Oi? Você fala em Klingon com as pessoas? Não. Em élfico. Quem fala Klingon deveria se matar, né? No começo de conversa. Por que a pessoa aprende Klingon, né, cara? Por quê, né? Aprende francês, velho. Cara, vai ser mais útil, sei lá. Aprende inglês, aprende japonês até se quiser. Agora aprende Klingon, porra. Cara, você vai falar com quem Klingon, cara? E se você encontrar outra pessoa que fala em Klingon, corre dessa pessoa, não vai falar com ela. Não, a menos que você fale inglês, mas se você já fala inglês, você aprende Klingon. Aprende francês, sei lá. Cara, aprende russo, mas não aprende Klingon, entendeu? É, se bobear, Klingon é um russo, meio que... Então o cara que aprende Klingon é um nerd? Cara, o cara que tem... Ele é bizarro. Ele é bizarro, né? É. Que porra, você já viu um Klingon, cara? Eu acho que ele é um nível muito extrapolado, porque né? Porque você aprende a falar uma língua... Idiota, né? Pra você conversa, ele é idiota, né? Você aprende a falar uma língua... De um planeta alienígena onde os caras todos são cabeçudos e usam salto plataforma, tá ligado? Fictício, pra começar. Continuando. É, né? você aprende um dialeto fictício de um planeta só com travestis, tá ligado? É uma parada muito legal. E todo mundo usa Chanel, né? É, e tem os cabeção, tá ligado? No planeta Klingon é proibido colocar anúncio em testa, como aqui é proibido colocar em outdoor. Só que então, Luigi, você é o nerd. Sim, eu não consigo. Você é gordo. Eu sou gordo, é isso aí. Lição do dia que temos de hoje. O Alex tá na média ali. Tô na média. Tô entre dois mundos. Eu quero comer alguém. Eu já falei que eu estou disponível. Não, você não, cara. Ah, cara. Eu tô disponível. Por que você vive? Pra comer alguém. Não, mas aí que tá. É porque é a primeira vez que eu ouço você falar essa frase, entendeu? Em tantos anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez. Só... então... Sem zoeira, já perguntei pro Caco se ele era gay, porque ele nunca falava esse tipo de coisa. Presta atenção, se você cogitou se eu era gay só porque eu não dava atenção pra sua namorada... Não. A parada é diferente, não. Cara. Não. Só porque eu assistia Dr. Who, filho da sua namorada, o bagulho é diferente, tá ligado? Eu nunca conversei com você sobre mulher. Você já conversou comigo sobre religião? Acho que já, não? Você lembra desse assunto? Não, porque a religião eu cagueando, mas... Por eu nunca ter falado com você sobre religião, eu sou ateu? Posso falar? Não significa isso, entendeu? Eu não dou importância pra religião. Ok. Eu já falei com você sobre célula-tronco. Não, porque você não se importa. Por eu nunca ter falado com você sobre célula-tronco, me transforma num doador. O que tem Twitter? Eu não sei também. Eu fiquei com certeza. Porque eu acho mais comum, entendeu? A do Ateu até perdoava, agora essa, porra. Eu fiquei pensando enquanto eu falava, né, disso. Mas aí que tá, tipo, ok, você não falar sobre religião que não te faz um ateu, porra nenhuma do tipo. Só que nunca foi relevante pra mim, entendeu? Conversar com você sobre religião. E foi relevante pra você conversar comigo sobre mulher? Mulher, você. Ué, você tá carente? Por um grupo que envolve, que tem homens no meio, é interessante falar sobre mulheres. Mas num grupo que tem como nome nerd, o nerd foge de mulher, cara. Não. Aí eu estereótipo. Nerd não foge de mulher, nerd não consegue, é diferente. Eu sou gordo, eu não consigo fugir delas, elas correm mais rápido que eu. Pode me deixar tão infeliz, não vá no papo daqueles genais imbecis. Por convicção, e acho o lado negro uma evolução. Você é rebelde porque na verdade quase todo mundo é na sua idade. Luke, eu sou seu pai. Eu sofro colocando essa máscara toda manhã. Eu sofro com o penteado escroto da sua irmã. No que eu tenho as manhas ou próteses, você não pode me deixar tão infeliz. Ver você no lado negro é o que eu sempre quis. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Tudo bem, pessoal.